Dieta 3304 na final. Bom dia, tráfego ainda não avistado aqui na Galo 019, pista 28 molhada. Continua com a discussão, reporte quando avistando o trem baixo travado, ponto 3304. Obrigado, essa visão com a pista, até 3304. Obrigado, tráfego ainda não avistado, continua com a discussão, aguarde a tradução de pouso, ponto 3304. A sua escuta é a confirma 28. Galo 019 agora. Obrigado. Agora avistado, pouso autorizado na pista 28, vento de 250 graus com 0,7 nós. Teve pouso 28 para 3, 304. No solo ao 56, libera a pista próxima taxiway à sua esquerda, taxiway Delta, e mantenha a posição antes da Alfa, chamando o solo Salvador na frequência 121.9 já. Delta livre antes da Alfa 129, tá? 3304, posso. Salvador Botias, 14204, 9 milhas estabilizadas. Quem me chamou, azul 4204, estabilizado final 28? Ah, sim, irmão. Azul 4204, o tráfego ainda não acessado, Kennedy no 019. Continua a aproximação, reporte quando avistando o tremaste azul 4204. Já sabe o que está na pista 4204? Tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, agora a exposição. Aguarde, 4204. Sonho Salvador, bom dia, azul 4209. 4299, bom dia, mantenha o ponto de espera pista 28, senhor. Mantenha o ponto de espera, 4299. Confirme esse visual com o André da companhia, agora curta final pista 28. Afirma. Do 4299, após a passagem do tráfego de pouso, autorizado a alinhar e manter pista 28, azul 4299. Após a passagem do aeronave de pouso, alinha e mantém a terceira 28, azul 4299. No solo 03, libera pista próximo à intersecção na sua esquerda, taxiway Delta. Mantenha a posição antes do taxiway Alpha, chame solo Salvador na frequência 121 decimal 9, senhor. Libera Delta, aguarda a vida Alpha, chama 2109, no azul 4204. Autorizado decolar da pista 28. Após decolagem, mantenha a alerta proa até 2500 pés. Vento em Salvador de 270 graus com 03 nós. Ok, até autorizado a decolagem. Após a mesma, mantenha o eixo da pista até 2500, curva esquerda, azul 4299. 79 Bosa, espera 28, pronto. 3179, autorizado alinhar e manter na pista 28. Alinha e manter, 28 para 3179. Decolado ao 05, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, Star Bom Wolf. 308, doar. Salvador, bom dia, Oceano 63 do Norte, final, machado travado. Oceano 31, boa noite, tráfego do novo estado, Canigão 209, correção tráfego agora do estado, continua aproximação, voz de pressão de posição. Eu tenho a coisa da tarde, alinhado, pista 28, presta início à laje. Negativo, aguardando a estação. 31, 79, autorizado a decolar, pista 28, vento de 160 graus com 029. Após decolagem, mantenha a trua até 2500 Petra. Iniciando 28, mantenha a trua até 2500 Petra, 319. Sobre o campo, senhor. Negativo, livre de posição 28, 63 no nosso. pouso, eu fiz liberar a pista na penúltima ou última taxiway à sua esquerda, taxiway Charlie Bravo. Permaneça, vai Charlie Bravo. Solo aos 1-0, libere pista próxima interseção, à sua esquerda, taxi Charlie. Chame solo Salvador na frequência 121 do Small 9, senhor. Viva na chave, 219 vai chamar. Salvador, bom dia, Gol 2171, 2 milhas e meia do Ceará, Vitor 364, Vitor Alcão. 2171, bom dia, tráfego avistado, QNH10019, pouso autorizado, senhor, na pista 28, vento de 180 graus com 04 nós, pista 28 molhada, neste momento não chove sobre o campo. Pista molhada, pouso autorizado com 29, voo 2171. Chega na 3, 1, 2. Obrigado, o Chega na 3, 1, 2, mantém o ponto de espera, pista 2, 8. Obrigado. Vamos bastante próximo aqui à cabeceira 2, 8. Confirme com gentileza, bandos de pássaros próximos à cabeceira 2, 8, é isso? Na pista de táxi, não, no canteiro. Táxi, ao canteiro central, grato. O voo 2171 copiou o reporte do colega? Copiou o reporte, porém ainda negativo, contato com o passo da final, o voo 2171. Claro, fique atento, pouso autorizado, pista 28. Graças pela informação do colega, pouso autorizado, pista 28, voo 2171. Dois, condições de agilizar a linha e manter a pista 28? A pista está completamente pronta. Utiliza a senhora e mantém a pista 28, vai dar pela regulagem do lado autorizado. Vai dar pela regulagem do lado autorizado. 2171, nós somos 30, condições de agilizar, senhor, liberar na taxiway Charlie a próxima sua esquerda. 2171. Utiliza o possível alisar, senhor, solo 2179, 2171. 2171, vai. Romeu Delta Lima Mike, é a torre de Salvador. Oi Salvador, bom dia, Papa Romeu Delta Lima Mike, passou 363 de Zalcon Campo. Leve Delta Lima Mike, tráfego avistado, QNH1009, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Eu tenho um Airbus da TAM alinhando para iniciar a rolagem em mais alguns segundos da pista 28. Pista molhada, não chove sobre o campo, Delta Lima Mike. Delta Lima Mike está ciente. Meia 3112, autorizado decolar da pista 28, após decolagem mantém a proa 25007, vento agora de 180 graus com 05 nós, canhão no 019. Sente, autorizado a linha decolar, mantém a proa até 25312. O meu Delta Lima Mike, só uma correção, eu falei Airbus Gantan, na verdade é um Airbus da Bianca, iniciando a rolagem agora. O Delta Lima Mike, agora meia milha. Para o 364. Delta Lima Mike, cheque trem, pouso autorizado na pista 28, o vento de 150 graus com 04 nós, que negão no 019. Gente, Delta Lima Mike, está baixado e travado, pouso autorizado na 28, 109, ajuste, Delta Lima Mike. Puxa, 6312, decolado aos 33, mantenha a proa até 2500 pés e chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, tenha um bom voo já. 201, obrigado. Romeu Delta Lima Mike, no solo 34, libera a pista próxima interseção à sua esquerda e chame solo Salvador na frequência 121 decimal 9, chame. Gente, Delta Lima Mike, vai levar para a sua esquerda na época, chamando 219, o solo Delta Lima Mike. Salvador Cordial, bom dia. Esse é o 1230 da Gol, final do NSS da 28. 1230, bom dia, tráfego avistado, Kenegão no 019. Continua a aproximação, reporte quando avistando o trem baixo travado. Agora não chove sobre o campo, pista 28 molhada, já. Falta na avistando, 28 molhada, 1230, não se escuta. tá passando travado, 1230. 1230, pouso autorizado na pista 28, o vento de 130 graus com 049. 130 com 049, tempo autorizado na 28, 1230, levou. No solo 39, libera a pista próxima à estação à sua esquerda, taxiway Charlie, e chame o solo Salvador na frequência 121 do Small Alto. Lima Mike, autorizado o ingresso na pista, chame Livrando no taxiway Oscar, Papa Romeo Delta, Lima Mike. Salvador, C3663. 3663, prossiga. Com a espera pronta. 3663, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 150 graus com 049. Livre, alinhar e decolar, na pista 28, vento 3663. Obrigada. 3663, mantém pronta 2500 pés, controlei 120, decimal 8, decolou aos 45. 45, bom dia, 208. Salvador, azul, 9222, ponto esperar 10 pronto. 9222, autorizado, alinhado, decolado, estando 0, vento 170 graus com 4 nós. Autorizado, alinhado, decolado, estando 0, 9222.